Valorize o sangue ancestral derramado no navio negreiro. Valorize o precioso sangue derramado no madeiro. Corra rápido pra que o seu lugar no pódio seja o primeiro. Levanta e anda, seja guerreiro. Pula da cama, esquece ontem o desgosto. Se agiliza, olha no espelho, lava o rosto. Esquece ontem, toma seu banho, escova os dentes. Olha no olho de quem parar na sua frente. Lembra dos livros, lembra da igreja, do que é bom. Esquece os bico, desbaratina, ouve um som. Não pega nada, abre a janela, olha a hora. O mundo engole quem tem medo de ir lá pra fora. Olha pra rua, vê os moleques sem maldade. Esquece o ódio e as atitudes covarde. Espere em Deus, que Ele é mais e não dá falha. Faz sua parte, demonstre que não é canalha. Viva hoje, assim que guerreiro se cria. Diz a Bíblia, que a cada mal cabe seu dia. Diz a palavra, que o inimigo vem roubar. E diz meu pai, que homem tem que batalhar. Seja sensato a cada ato, a cada ato. Cante com fé, tenha fé, não perca fé pelos buracos. Jesus não deixa os seus nos laços, veja os fatos. Levanta e anda, deixe que Deus guie seus passos. Seja sensato a cada ato, a cada ato. Tenha fé, ande com a fé, não perca fé pelos buracos. Jesus não deixa os seus nos laços, veja os fatos. Levanta e anda, deixe que Deus guie seus passos. Liga os mano, que hoje você tá de boa. Enquanto é tempo, abraça e beija sua coroa. Se liga, cara, viva e não viva a vida à toa. Ela é curta, cê tá ligado. O tempo voa, segura, segura na mão de Deus e vai, vai. Confia no Pai, que assim você não cai. Levanta, enxuga todo o pranto e segue em frente. Anda por cima do dragão e da serpente. De que vale cruzar braços, como preguiçoso faz. Pensar que é incapaz, desistir é ineficaz. Me dê um bom motivo pra agir como os ateus. Que eu te dou quantos você quiser pra acreditar em Deus. Me convença que sem Ele, você vê felicidade. Que eu te provo que sem fé o homem não conhece a verdade. Pense bem no que fará, pois a vida é uma só. Fortaleça a sua alma antes que o corpo vire pó. Seja sensato a cada ato, a cada ato. Cante com fé, tenha fé, não perca fé pelos buracos. Jesus não deixa os seus nos laços, veja os fatos. Levanta e anda, deixe que Deus guie seus passos. Seja sensato a cada ato, a cada ato. Tenha fé, ande com a fé, não perca fé pelos buracos. Jesus não deixa os seus nos laços, veja os fatos. Levanta e anda, deixe que Deus guie seus passos. Pare de chorar dizendo que não mais aguenta. Pare de reclamar dos problemas que nem enfrenta. Não tenta, não tenta, diz que não vai conseguir. Sem forças tá fraco, não consegue reagir. Como um paralítico que pediu com fé. Ouviu a voz de Cristo, obedeceu e ficou de pé. Anda, contraria quem não acredita que a mão de Deus pode mudar sua vida. Levanta e anda, siga teu caminho. Caminha em paz, lembre que Ele te traz paz. De santo diz, lembra de quem quer teu bem e não para de correr. Lembra que há muito tempo alguém deu a vida por você. 2001, 7 taças da Atalaia. Que bom, a ideia abraça, quem não junta espalha. Lindo-se daqui, aí, levanta e anda. Você não está só aqui, levanta e anda. Seja sensato a cada ato, a cada ato. Tenha fé, não perca fé, não deixe a fé pelos buracos. Jesus não deixa os seus nos laços, veja os fatos. Levanta e anda, deixe que Deus guie seus passos. Seja sensato a cada ato. Ande com a fé, não perca fé, leia a fé pelos buracos. É Jesus não deixa os seus nos laços, nem no. É, levanta e anda, deixe que Deus guie. Levanta, levanta e anda, faz sua parte, ergue a cabeça. Levanta e anda, não fique esperando que ninguém faça por você. Levanta e anda, falou mano, fica firme, tenha fé. Levanta e anda, lindo-se daqui. Atalaia, 7 taças, 2001. Levanta e anda.